Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de cada um de vocês, amigos e amigas ouvintes. Uma vez mais, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, que está levando para vocês, ouvintes, um curso introdutório com os temas fundamentais do esoterismo e da teosofia, a filosofia oriental, dos mestres da grande fraternidade branca, que realmente ilumina os nossos corações, esclarece as nossas mentes e nos coloca realmente de acordo com a nossa verdadeira essência, a espiritualidade que está por trás de todas as coisas, caros ouvintes. É uma ideia fundamental de todo aquele que é religioso, de todo aquele que é espiritualista, de que o espírito precede a matéria, o pensamento precede as nossas ações, caros ouvintes. Tudo no universo é mental, é o princípio do mentalismo estabelecido pelo grande instrutor do mundo, Hermes Trismegisto, quando ele surgiu entre a civilização egípcia há cerca de 50 mil anos atrás. Desde então, caros ouvintes, quando esses preceitos foram divulgados, jamais desapareceram das nossas mentes, do coração da humanidade, estas leis que não pertencem a nenhuma religião, a nenhuma seita, mas cuja sabedoria serve a todos os seres humanos. E são essas ideias, caros ouvintes, que nós pretendemos estar sempre levando aqui para vocês, não defendendo especificamente nenhuma seita, nenhum segmento religioso, nem esotérico ou espiritualista, mas sim tratando das ideias seminais, as ideias fundamentais, caros ouvintes, que nós todos podemos usar para evoluir, para nos melhorar, sermos mais úteis em sociedade e mais harmônicos dentro do nosso ser. Então, caros ouvintes, no dia de ontem nós tivemos aqui a oportunidade de traçar junto com vocês, delineando realmente ideias importantíssimas que foram divulgadas na obra magna de Helena Petrovna Blavatsky, A Doutrina Secreta, que nada mais é, caros ouvintes, do que o sumário das ideias dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Se vocês quiserem saber exatamente o que os mestres de sabedoria têm como filosofia, leiam, caros ouvintes, o livro A Doutrina Secreta, de Madame Blavatsky, e vocês estarão realmente ao par do que realmente pensam os mestres. Porque Blavatsky foi a primeira emissária de muitos emissários que modernamente trazem esta mensagem para o mundo. E lá na Doutrina Secreta, caros ouvintes, Blavatsky nos fala da tríplice evolução, que já foi objeto aqui de estudo, de um programa aqui conosco. Nós, caros ouvintes, cada um de nós é o microcosmo, a imagem do universo, uma imagem holográfica de tudo o que acontece no universo, nós podemos ter observando a nós mesmos, caros ouvintes. É por isso que no pórtico de Delfos, na Grécia Antiga, entre outras inscrições de sabedoria, estava lá destacadamente inscrito: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E nós, caros amigos ouvintes, temos que levar isso muito a sério. Porque, ouvintes, se nós quisermos encontrar com Deus, nós temos que encontrar apenas duas pessoas nesse mundo, caros ouvintes: o nosso próximo e a nós mesmos. Pois qualquer pessoa que esteja próximo de nós é a encarnação, a presença divina que se faz materializada, ouvintes. E a nossa própria pessoa é o conduto de uma chispa divina que arde e brilha dentro dos nossos corações, e nós precisamos estar atentos ao que ela quer nos dizer. Mas a nossa evolução, ouvintes, é uma coisa muito complexa. Então a tríplice evolução, como foi descrita em A Doutrina Secreta, expressa que nós somos uma evolução biológica do nosso corpo, uma evolução que obviamente Darwin acertou em cheio ao perceber que as espécies, as plantas, os animais, todos os seres vivos desse planeta pugnam pela vida e com certeza eles vão evoluindo, vão se melhorando, o mais forte realmente prevalece, caros ouvintes. Mas não é só essa evolução que acontece. Dentro do ser humano há ainda duas outras evoluções, ouvintes. E a primeira dessas evoluções é a evolução mortal. Quando terminar esse nosso corpo e os outros dois outros corpos sutis, as auras astral e mental que estão à nossa volta, terá terminado, caros ouvintes, a nossa evolução mortal. Agora, dentro de nós existem duas outras evoluções. Uma evolução, caros ouvintes, que é imortal. E outra evolução que é eterna, caros ouvintes. É una com Deus. Porque dentro de nós está realmente o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, o verdadeiro ser humano, que é o testemunho, ouvintes, de tudo o que acontece em nosso ser. Desde aquele dia radiante, caros ouvintes, em que nós, enquanto chispas divinas, partimos do seio do coração de Deus para procurarmos a nossa experiência na matéria, no mundo da separatividade. Naquele mundo, caros ouvintes, onde a luz é total, onde o brilho não só é cegante, caros amigos, mas também é plena, total, plena de conhecimento, de sabedoria, todos os saberes, todos os conhecimentos, tudo, caros ouvintes, que é relativo à divindade, já está gravada na nossa chispa divina. Mas nós, caros ouvintes, como chispas, somos como uma vela diante dessa magnífica presença luminosa do sol. E eu pergunto a vocês, ouvintes, o que que significa uma lâmpada, uma vela, se ela está diante de um brilho, de uma grandiosidade tão grande? Realmente, nós, ainda dentro do seio do Pai, pouco significamos. E aí começou a nossa peregrinação, ouvintes. A nossa lâmpada interna, a nossa chispa divina, só terá realmente significado quando ela for para a escuridão, para o mundo da separatividade. Então a nossa chispa, caros ouvintes, fez um movimento para fora, e mesmo ela permanecendo ligada, assim como um raio de sol que passa pela fresta de um telhado, caros ouvintes, nós o vemos aqui na Terra manifestado, criando um pequeno foco de luz no chão, e nós vemos o belíssimo brilho daquele feixe de luz que penetra um quarto, que penetra um local qualquer, caros ouvintes. Mas nós temos certeza que aquele feixe de luz é uma parte integral, ele provém diretamente do sol. E assim é a nossa chispa divina, caros ouvintes. Jamais ela saiu da sua fonte. Nós jamais estivemos longe de Deus, caros ouvintes. Mas nós fizemos a nossa opção. O movimento que nós fazemos é o de mergulho na matéria para ganharmos a experiência. E essa é a evolução mais elevada que nós temos, ouvintes, a evolução eterna, a nossa eternidade. E o nosso corpo aqui embaixo, os nossos corpos invisíveis, é a nossa evolução mortal. Mas no meio desse processo, caros ouvintes, existe a segunda evolução, que é a evolução imortal. Ela é imortal, mas não eterna, caros ouvintes. E quem sabe um dia nós vamos deixar claro isso aqui para vocês, apesar de nós sempre passarmos por esse tema, porque dentro de nós existe a nossa alma, caros ouvintes, a nossa evolução psíquica, pois o mergulho que a nossa chispa divina fez, ela só foi possível que ela fizesse esse movimento, se revestindo de uma matéria que lhe permitisse se manifestar aqui. E assim foi criada a alma coletiva, caros ouvintes, que nós usamos durante tantos e tantos milhões de anos, primeiro descendo pelo reino dos elementais, pelo terceiro, segundo e primeiro reino elementais, até que um dia nós conseguimos atingir a nossa chispa divina através desse invólucro. Ela atingiu o reino mineral. E ali, caros ouvintes, durante muitos e muitos indizíveis milhões de anos, a nossa consciência ficou presa ao reino da matéria, tentando, caros ouvintes, desenvolver a consciência. Porque é muito difícil realmente a consciência nesse nível, porque no mineral só existem alguns poucos movimentos, alguns poucos choques, e ali a evolução é muito lenta. Mas com o passar de tanto tempo, nós conseguimos que a nossa alma coletiva evoluísse para o reino vegetal. E ali sim, caros ouvintes, já se ganha em dinamismo. As plantas têm uma vida mais complexa, elas nascem, crescem, morrem mais rapidamente, elas recebem as intempéries, elas têm, de certa forma, já alguns sentimentos, e nós sabemos quão maravilhosos são alguns seres do reino vegetal, as grandes árvores, as belezas naturais que a flora desse planeta possui, caros ouvintes. Então, em alguns milhões de anos, nós evoluímos até que a nossa alma coletiva viesse a habitar as formas animais, caros ouvintes. Em cada animal, caros ouvintes, está ligado a uma alma coletiva. No começo, milhões e milhões de seres, como os insetos, como as bactérias, caros ouvintes, se ligam a uma única alma coletiva, que é iluminada por uma chispa divina. E ela vai se especializando, passando a animar animais mais complexos, até que chegue àquele nível dos animais domesticáveis, aos animais mais inteligentes, que têm o maior sentimento, que às vezes até moram conosco nas nossas casas, caros ouvintes. Vocês não sabem o benefício que traz para a alma coletiva dos animais esse relacionamento do homem com os cães, com os gatos, com diversos outros animais que nós domesticamos, e a eles nós damos carinho, nós damos atenção. E o animal, caros ouvintes, é realmente um veículo de sentimento muito grande. E o animal vai ficando cada vez mais inteligente, até que chega aquele dia, caros ouvintes, que nós passamos há muito tempo atrás, onde houve uma fusão poderosa, caros ouvintes, onde a nossa chispa divina passou a estar sozinha dentro daquela alma que era coletiva. Pois vários corpos animais se ligavam com essa alma, e chega aquele dia que existe então uma chispa divina, uma alma e um corpo. Quando chega esse momento, caros ouvintes, desce um raio do primeiro aspecto de Deus, o aspecto vontade, o aspecto Pai, e esse momento é chamado o momento da individualização, onde o ser humano começa a sua caminhada neste nosso reino, caros ouvintes. O reino da humanidade. Porque então nós passamos a ser um indivíduo. tendo a primeira evolução, a chispa divina, a nossa eternidade. Tendo uma alma, caros ouvintes, que é o receptáculo das informações mentais, e passando a ter corpos, entre os quais nós começamos a encarnar. E aí começa a nossa peregrinação no reino humano, que dura, segundo o simbolismo oriental, 777 encarnações humanas, ouvintes. Então, muitas e muitas peregrinações ainda nós haveremos de fazer. Mas cada vida física, ouvintes, é para a nossa alma como um único dia da sua viagem. Então nós temos que fazer na nossa vida uma coisa muito boa, caros ouvintes, porque a nossa alma só vai receber da nossa vida aqui embaixo, que é mortal, porque realmente aqui embaixo, caros ouvintes, nós somos pó e ao pó nós tornaremos. Agora, o que é de Deus, caros ouvintes, ninguém vai nos tomar, porque no nível da imortalidade a nossa alma retém, né, as experiências. Então é importante compreender, né, mesmo que parcialmente, que segundo a tradição, sabedoria, esse conhecimento que advém sempre dos mestres da fraternidade branca, o nosso corpo físico que nós mencionamos, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental são todos mortais e eles formam um conjunto, né? Formam em conjunto o nosso eu inferior, o eu mortal, ou aquilo que nós chamamos também no programa de ontem de personalidade, né? Palavra que vem do grego persona, né? Que é literalmente a máscara, a fonte da onde vem o som, né? Então, caros ouvintes, é esses quatro veículos, o físico, o etérico, o astral e o mental concreto, eles são o chamado quaternário inferior e eles são mortais. Em cada encarnação nós reconstruímos esses corpos. E é essa, caros ouvintes, essa peregrinação de construir e vermos a ascensão e a queda e a morte desses corpos, que os orientais chamam da grande roda de samsara, ou seja, o ciclo de nascimentos e mortes, de necessidade, de sofrimentos que nós passamos, porque a vida do homem mortal é uma vida de sofrimentos, ouvintes. Por mais que nós queiramos escapar, para cada prazer que nós temos aqui nessa terra, nós sofremos 10 dissabores e muitas e muitos sofrimentos. Então é essa, caros ouvintes, a realidade da nossa mortalidade. Então nós temos que nos fixar, caros ouvintes, nos nossos corpos que são imortais, naquela nossa natureza superior, que obviamente é a mesma de uma vida para outra. Dentro de nós, caros ouvintes, existe muita informação, existe o conhecimento das nossas encarnações anteriores, aliás, e nós precisamos estar atentos, porque a nossa alma, ouvintes, é verdadeiramente o nosso primeiro mestre. Nós precisamos aprender a ouvir, caros ouvintes, a nossa alma. E acima desse quaternário, caros ouvintes, existe aquilo que é chamada a tríade superior, porque nas camadas inferiores, né, do corpo mental, nos primeiros quatro níveis, estão os pensamentos concretos. Agora, acima desses quatro níveis, existem três níveis que são mentais abstratos. É ali, caros ouvintes, que começa o nosso eu imortal, né? Então, existe uma função final do nosso corpo mental inferior. Quando nós morremos, caros ouvintes, aqui no físico, essa não é a última morte, caros ouvintes. Ocorre ainda outras duas mortes, outros dois descartes. Nós morremos no físico, descartamos o corpo físico. Nós também, caros ouvintes, descartamos a seu devido tempo, depois de passar alguns anos, ou quiçá, né, alguns poucas semanas ou meses, no caso de pessoas muito santas, ali no plano astral, que os antigos chamavam de purgatório, porque é um local onde nós descartamos muitos apegos, muitos egoísmos. Então, nós também abandonamos o corpo astral, o corpo das emoções. Normalmente as pessoas passam ali alguns anos, mas aí finalmente nós conseguimos voltar até o plano mental, que nada mais é, caros ouvintes, do que o céu, pois ali nós nos resumimos aos nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós mais desejávamos do ponto de vista mental, as nossas realizações intelectuais, espirituais, estão ali nos aguardando para que nós gozemos, né, realmente as suas ações. Porque o que nós pensamos, o que nós desejamos com a nossa mente, caros ouvintes, dificilmente nós conseguimos realizar aqui na matéria. Mas no plano astral e principalmente no plano mental, nós podemos construir aquilo que nós quisermos apenas com o poder do nosso pensamento. Vocês devem estar ao par aí do filme Nosso Lar, né? Que foi baseado na obra de Chico Xavier, psicografando o espírito de André Luiz. E ele descreve, caros ouvintes, as colônias espirituais que existem no plano astral. Isso, ouvintes, é uma grande verdade. E lá existem cidades imensas que são mantidas, que são criadas exclusivamente com o poder mental dos habitantes que estão lá naquela região. E no plano mental, caros ouvintes, que é mais elevado ainda do que esse plano onde estão as colônias, lá todas as coisas são instantâneas, bastando pensar para que elas apareçam na nossa frente. E aí nós teremos a oportunidade, ouvintes, de privar da presença dos mestres, daqueles nossos instrutores, daquelas nossas artes, das ciências, das filosofias que nós mais acalentamos aqui. Mas é preciso ter conteúdo mental, ouvintes, para viver nesse plano. Mas mesmo essa vida, caros ouvintes, para cada ano físico que nós vivemos aqui na matéria, nós passamos de 20 a 30 anos no plano mental, simplesmente digerindo a informação que nós captamos aqui. E finalmente, caros ouvintes, mesmo aquela vida que é tão gloriosa, que é tão prazerosa, por que não dizer, caros ouvintes, por isso que antigamente se chamava esse plano de céu, mas ele não é eterno. A eternidade está muito acima. Então, esse corpo mental também é descartado e nós retornamos então ao núcleo da nossa alma, o nosso corpo causal, que é assim chamado porque é ele, caros ouvintes, que causa uma nova encarnação. E por que nós reencarnamos de novo, ouvintes? Será que tem alguém empurrando a gente lá de cima aqui para baixo? Não, ouvintes, não, ninguém nos empurra, ninguém nos compele. Somos nós mesmos que sentimos a sede da experiência, a fome por novas formas de manifestação, novos conhecimentos e a possibilidade de continuar o nosso desenvolvimento. Os hindus chamam essa sede de tanha. A sede da experiência, caros ouvintes, é que nos traz aqui de volta. Então nós começamos a traçar planos, juntamente com os seres espirituais que estão naquele plano, nós planejamos o nosso retorno, quando que isso vai se dar, através de quem nós vamos reencarnar, com quais amigos nós vamos retornar. Fazemos todo um plano, caros ouvintes, para que então nós estejamos aqui. Então, ouvintes, esqueçam qualquer ideia que vocês tenham, que vocês foram lançados aqui por acaso, que nós caímos de paraquedas aqui na matéria. Isso é uma falácia, uma mentira, caros ouvintes, é uma ignorância que eu já tive e que, obviamente, foi sanada com este conhecimento, ouvintes. Nós estamos aqui cumprindo um plano, caros ouvintes, e é por isso que ninguém pode subtrair a sua própria vida. O suicídio é um crime, caros ouvintes, contra nós mesmos, porque nós planejamos estar aqui durante um certo tempo. Nós temos inclusive impresso nos nossos corpos uma energia. Se nós tirarmos a própria vida, nós realmente sofreremos muitíssimo nos outros planos, porque nós teremos que esperar muitos anos num plano muito inferior até que seja cumprido aquele prazo que nós mesmos estabelecemos para a nossa vida. E finalmente, caros ouvintes, nós retornamos. Então estamos aqui peregrinando, ouvintes, nesta roda de samsara em busca de maior sabedoria, de maior conhecimento, expandindo a nossa espiritualidade até o dia que nós não precisemos mais estar aqui. E o nosso programa está a serviço dessa mensagem, ouvintes. No nosso segundo bloco, nós vamos falar dos corpos que estão acima ainda do corpo mental, caros ouvintes. E agora, então, nós vamos fazer uma pausa. Uma pausa aqui para nós nos refrescarmos, agradecendo uma vez mais a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também você que está nos ouvindo nas gravações, muito obrigado. Você que está acompanhando ao vivo vai ficar agora com o convite da Levir, a loja esotérica virtual que está há 14 anos no ar na internet, que vive, caros ouvintes, que se mantém no ar com 9 servidores de internet funcionando simultaneamente, com o apoio e patrocínio de vocês, ouvintes, e os nossos queridos associados da Levir. Ficamos por aqui nesse primeiro bloco, caros ouvintes, e retornaremos em instante com a segunda parte do nosso programa. Até já, ouvintes! Sim, caros ouvintes, o melhor da música e aqui durante as noites da Esotérica FM, muita sabedoria para a sua alma. Cumprindo aqui o lema da nossa rádio, estamos transmitindo para vocês o programa Lux Esotérica, trazendo o nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia no seu primeiro nível, levando para vocês ideias fundamentais da filosofia oriental, a filosofia real, caros ouvintes, verdadeira dos mestres da grande fraternidade branca, conforme nos foi legado pelos escritos dos seus verdadeiros amanuenses, dos seus mensageiros para o mundo, a partir de Helena Petrovna Blavatsky. E como sempre, ouvintes, agradecemos a vocês que estão nos acompanhando ao vivo, a todos que nos acompanham a qualquer momento do dia ou da noite, nas gravações, na loja esotérica virtual, e a você também que está nos acompanhando semanas, meses, quiçá anos depois que esse programa for ao ar, quem sabe até quando eu não mais estiver aqui nesse plano material, esta mensagem ainda poderá continuar ecoando, caros ouvintes, e assim esperamos que mais e mais expositores desta sabedoria venham, caros ouvintes, para que mais pessoas possam encontrar a sua luz interior. Então, caros ouvintes, nós temos que continuar aqui o nosso assunto, pois nós estamos falando nos últimos dias dos veículos da nossa consciência. Então, nós esperamos ter falado bastante e ter deixado bem claro o que é a nossa natureza mortal, caros ouvintes. Então, a nossa mortalidade não é só o corpo físico, mas sim o corpo físico, a energia etérica que o envolve e também duas outras auras, dois outros globos aurais que estão ao nosso redor, que são o corpo astral e que são o corpo mental concreto. Esses quatro corpos, caros ouvintes, na verdade são três, porque o etérico pertence ao físico. Esses corpos, caros ouvintes, são mortais, eles são criados, são gestados, desenvolvidos e descartados a cada encarnação. Agora, em nós, caros ouvintes, existe uma tríade superior que é imortal, que é realmente aquilo que constitui a nossa alma, a nossa segunda evolução, a evolução psíquica, ouvintes. E ela é composta por três outros veículos, dos quais, caros ouvintes, a maioria das pessoas na humanidade só tem apenas um único aspecto dessa tríade funcionando efetivamente como um corpo, que é exatamente o corpo mental abstrato, a parte superior do nosso corpo mental, que não é destruído entre uma vida e outra. E o corpo mental abstrato, como o próprio nome já diz, ele tem essa função. Ali são exercitados os pensamentos que não têm forma, os pensamentos relativos à arte, à beleza, às ciências, à filosofia, tudo aquilo, caros ouvintes, que não tem forma, porque são pensamentos que realmente escapam ao mundo da forma, que se manifestam no corpo, na parte inferior da mente, que é a mente densa. E é ali, caros ouvintes, nesse corpo mental abstrato, que estão impressos todas as informações do que nós fizemos nas nossas vidas anteriores. Nada, caros ouvintes, do que nós fizemos foi perdido. Agora, para a nossa alma, caros ouvintes, importa mais, e realmente ele retém aquelas coisas que nós tivermos feito, que tiverem sido coisas impessoais, coisas espirituais e realmente pertencentes ao nível do espírito, ao nível da espiritualidade, da parte transcendente do nosso ser, caros ouvintes. Realmente, as confusões, as brigas, as perseguições, tudo aquilo de ruim, caros ouvintes, as doenças, as paixões não correspondidas, tudo isso, caros ouvintes, a nossa alma, apesar dela ter acesso a essas informações também, ela não se importa com isso, porque a nossa alma, caros ouvintes, vive já no céu. Vive, caros ouvintes, com uma perspectiva que nós aqui embaixo, com o nosso corpo físico, nós não temos. Aqui nós estamos preocupados com a nossa sobrevivência, se tem alguém nos perseguindo, se nós temos um teto em cima da nossa cabeça para não chover em cima da gente, se nós temos roupas para vestir, para nos agasalhar, e quando nós temos muita roupa, nós começamos a comprar roupa para ficar bonito para os outros, nós estamos preocupados se tem combustível no tanque de gasolina do nosso carro, como é que anda a nossa conta bancária. Aqui a gente se preocupa com coisas, caros ouvintes, que não tem a menor importância para a nossa alma, caros ouvintes. E isso é a maior miséria do ser humano, porque nós nos apegamos, nós passamos a maior parte das horas da nossa vida pensando em coisas que são impermanentes. E sobre isso discorreu também o Buda, caros ouvintes, que eu me sinto realmente vexado aqui em reafirmar essas coisas para vocês. Porque, caros ouvintes, aonde estará o corpo de vocês, ouvintes, que a gente tanto cuida dele, daqui a 50 anos? Aonde é que vai estar o carro de vocês, ouvintes, daqui a 50 ou daqui a 100 anos? Será que essa casa que está aqui cobrindo a nossa cabeça, nesse instante, vai estar aqui daqui a 100 anos, caros ouvintes? Nós com certeza não estaremos aqui. Essa casa já pode ter sido demolida. As nossas roupas, as nossas coisas já terão ido para o lixo. Outras pessoas estarão morando aqui, caros ouvintes. Ou seja, isso prova, caros ouvintes, um pequeno, curto raciocínio de que as coisas são todas impermanentes e nós estamos apegados quase que a maior parte das horas do dia com essas coisas. E é por isso que nós sofremos tanto, porque raramente, ouvintes, quantas vezes por dia que nós lembramos que nós somos seres espirituais, que dentro de nós existe um eu imortal, caros ouvintes, que está esperando a nossa atenção. E a nossa alma, caros ouvintes, por ela ser uma evolução paralela, independente aqui da nossa na matéria, vocês não fiquem imaginando que a alma fica preocupada aqui conosco, que nós estamos aqui com a cara enterrada na terra, assim como fazem os avestruzes. A nossa alma tem uma vida própria, caros ouvintes. Lá onde a nossa alma se encontra, na dimensão, na frequência que ela está, ela é completamente livre, caros ouvintes. A nossa alma é totalmente feliz, porque basta ela pensar em alguma coisa e ela tem imediatamente. Se a nossa alma quiser, caros ouvintes, estar com o mestre de sabedoria, ela estará com ele instantaneamente. Se a nossa alma quiser ouvir uma música, caros ouvintes, ela não precisa de toca-disco, não precisa do CD, não precisa de um músico, não precisa de nada, caros ouvintes. Ela acessa instantaneamente a música, a filosofia, os conhecimentos, as pessoas sábias, e acessa também, caros ouvintes, as outras almas que estão à sua volta. E é, por assim dizer, do nosso ponto de vista aqui, caros ouvintes, uma tristeza para a nossa alma que nós não pensemos nela, porque ela espera, caros ouvintes, que um dia nós sejamos veículo para ela, para que ela se manifeste aqui na matéria, no nosso corpo físico. Esse dia vai vindo, caros ouvintes, conforme nós vamos nos espiritualizando. Mas a maior parte dos seres humanos passa um dia inteiro sem lembrar da sua espiritualidade. Isso, caros ouvintes, é realmente a maior ignorância, o maior sofrimento do ser humano. Porque o corpo causal, caros ouvintes, ou seja, a mente abstrata, já está construído, porque ela é uma herança da época que nós éramos uma alma coletiva. Nós herdamos, caros ouvintes, dentro da nossa alma, todos os impulsos animais, vegetais, minerais e elementais que nos precederam. E é por isso que a nossa alma é tão sábia, caros ouvintes. Se nós realmente soubéssemos disso, nós realmente passaríamos o dia inteiro meditando, procurando sintonizar com a nossa alma, porque dentro de nós existe essa consciência que tem uma experiência, que tem uma sabedoria que jamais nós vamos ter, caros ouvintes, nessa nossa vida. Mas a nossa alma tem. E juntos, caros ouvintes, nós poderíamos ser uma coisa muito grande aqui embaixo. Então a nossa alma espera, porque acima da alma, caros ouvintes, existem ainda dois outros princípios. Na maior parte dos seres humanos, esses princípios ainda não formaram um corpo, que são exatamente o que os orientais chamam do princípio búdico e do princípio átmico. São essas as duas outras características, os princípios que estão acima de nós. E quando a religião, caros ouvintes, o cristianismo, nos diz que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não se refere ao nosso aspecto físico aqui na matéria, caros ouvintes, o que muitas vezes nem nos agrada e que nós vivemos por aí tentando nos enfeitar para parecer mais bonitos. Realmente, caros ouvintes, a semelhança que nós temos com Deus, com a divindade, é que Deus é uno e ao mesmo tempo é trino. E nós também, caros ouvintes, somos unos na nossa chispa divina. Ela é o nosso alfa, é o nosso ômega, a nossa eternidade, o início de tudo é a nossa chispa divina. Agora dela, caros ouvintes, vem a nossa trindade. Da mesma forma que Deus é uno, mas é Pai, é Filho e é Espírito Santo, a nossa mônada, caros ouvintes, a nossa chispa divina emanou de si três aspectos. O terceiro aspecto, que é o aspecto Espírito Santo, que é a inteligência, que é a mente, ela se manifestou como o nosso corpo mental abstrato. É a nossa alma que contém as informações das nossas encarnações anteriores. Mas, acima da nossa mente, caros ouvintes, existem aquilo que se conecta ao aspecto filho, que os orientais chamam de búdico, ou seja, o nosso princípio búdico. E também existe aquele princípio que corresponde ao princípio pai, que é o nosso corpo átmico. Então, na maioria dos seres humanos, caros ouvintes, que não os mestres, que não os iogues iluminados, que não os discípulos dos mestres, ainda falta desenvolver dois outros corpos, ouvintes. E o corpo búdico, que nós também poderíamos chamar de corpo crístico, é um corpo, caros ouvintes, que nós temos que pelejar, temos que labutar, trabalhar muito ainda na nossa evolução, caros ouvintes, para desenvolvê-lo. É triste nós vermos por aí pessoas, ouvintes, dizendo que por terem lido alguns livros, por serem pessoas religiosas ou pertencerem a esta ou aquela ordem, que elas já terminaram a sua evolução espiritual e que elas não vão encarnar mais aqui na matéria. Isso, caros ouvintes, é uma coisa infantil. É realmente uma ignorância profunda, porque nós temos que desenvolver muita coisa ainda, caros ouvintes. Só realmente nos mestres é que foi desenvolvido esses dois princípios, o princípio búdico e o princípio átmico, se desenvolveram em corpos. Porque o búdico, caros ouvintes, o crístico, é a intuição, caros ouvintes. É a luz que está por trás da nossa mente. Mesmo nós que não temos ainda desenvolvido o corpo búdico, mas esse princípio, caros ouvintes, já brilha por trás da nossa mente. A nossa mente, ouvintes, é apenas um espelho. E é por isso que nós dizemos que nós refletimos. A mente pode se voltar aqui para baixo e observar as coisas do mundo. Mas uma mente superior é aquela que se volta para dentro, que se volta para o interior, caros ouvintes, e começa a refletir aquilo que está dentro de nós. A luz eterna da nossa chispa divina, ouvintes, e é por isso que nós realmente ficamos tão fascinados pelos mestres de sabedoria. Por isso que nos encanta tanto um Jesus, um Buda, um Yogi, caros ouvintes, um Ramana Maharishi ou qualquer outro grande iniciado, ouvintes, e mestre que tenha passado por aqui, porque eles expandiram esse princípio búdico, caros ouvintes, e criaram em volta de si uma outra aura. Essa aura, caros ouvintes, quando se forma ao redor do indivíduo, é chamado o corpo de glória. aquilo que Jesus demonstrou aos seus discípulos quando ele se transfigurou diante deles no monte. Ele parecia que era os ouvintes envolto numa luz transcendental que cegava os discípulos. E um dia, caros ouvintes, nós também vamos abrir o nosso princípio búdico, o nosso princípio crístico, e ali, caros ouvintes, nós teremos uma outra percepção que nós não temos ainda. Porque a pessoa que desenvolve, ouvintes, esse veículo, o veículo da intuição, ele não tem mais dúvidas, caros ouvintes, sobre a espiritualidade. Porque aquela pessoa que medita, e esse corpo, caros ouvintes, só pode ser desenvolvido de duas formas: através da contemplação, da meditação, da concentração no nosso eu interno, através da disciplina espiritual e com a nossa associação com aqueles indivíduos que já tenham desenvolvido esse corpo. Da mesma forma como a criança, caros ouvintes, se liga ao corpo da mãe e extrai dela a matéria, o sangue, o oxigênio para desenvolver o seu corpo, nós também um dia, caros ouvintes, teremos que nos ligar a um mestre, a uma pessoa iluminada, para que nós tenhamos matéria, caros ouvintes. O mestre terá que dar matéria do seu corpo búdico para que nós criemos o nosso próprio, que nós consigamos expandir essa nossa consciência. E isso é uma lei da natureza, caros ouvintes. Sempre um mestre cria, desenvolve um discípulo até que ele se erga espiritualmente e se torne também um mestre. Assim como os pais criam e desenvolvem o seu filho. E no último livro que nós estudamos aqui com vocês, Os Mestres e a Senda, ficou muito claro esse processo. Caros ouvintes, ouçam aí os programas anteriores que estão aqui gravados, como que o mestre de sabedoria, os mestres da fraternidade branca, ouvintes, adotam o discípulo e o transformam no filho do mestre. Numa relação, caros ouvintes, que é mais profunda do que a relação que existe entre mãe e filho, que só dura 9 meses enquanto se desenvolve uma nova vida física. E essa maternidade, essa paternidade que o mestre tem para com o discípulo, dura não 9 meses, caros ouvintes, mas várias encarnações. O mestre jamais perde de vista esse indivíduo, porque ele está ajudando a ele a criar os seus corpos superiores. E aqueles que penetraram, caros ouvintes, esse corpo, realmente se tornam unos com os sábios. Porque se vocês pesquisarem comparativamente as religiões, ouvintes, vocês vão perceber que todas elas pregam o amor, todas elas pregam a fraternidade, pregam aquele princípio, caros ouvintes, da regra de ouro: fazei ao próximo aquilo que queres que te faça. Porque isso, caros ouvintes, é uma sabedoria que vem daqueles mestres, daquelas pessoas que desenvolveram o corpo búdico, o corpo crístico. Porque quando a mente, caros ouvintes, dá esse passo profundo e consegue desenvolver esse corpo, a sensação que se tem, caros ouvintes, é que tudo é uma unidade. Que a terra que nós pisamos, que o ar que nós respiramos, que as folhas que balançam ao vento, que as nuvens que passam no céu, os raios do sol que penetram os nossos olhos e todos os seres que estão vivos ao nosso redor, caros ouvintes, todos eles fazem parte de nós mesmos. Nós todos estamos interligados por uma única energia universal, que é o amor de Deus, caros ouvintes, que une a todos e a tudo. E é só nesse momento, caros ouvintes, que nós saímos da teoria e passamos à prática realmente da fraternidade. E nós temos que ter realmente muita fé, caros ouvintes, que um dia a nossa consciência vai chegar lá. Mas existe ainda uma consciência mais elevada, caros ouvintes. Porque acima do búdico existe o princípio átmico, que os hindus assim o chamam, porque é o princípio que emana do aspecto Pai, o aspecto vontade de Deus, caros ouvintes, que se manifesta aqui embaixo. E nós temos que ter a esperança, caros ouvintes, que um dia se formará ao nosso redor uma aura com essa característica, porque a vontade de Deus, caros ouvintes, é algo tão sublime, tão elevado, que nós realmente não conhecemos o que isso significa. Nós conhecemos aqui na matéria, caros ouvintes, apenas o lado obscuro, o lado materializado dessa vontade, quando nós temos desejos pelos objetos, pelas coisas, o nosso apego, o nosso egoísmo. Esses desejos, caros ouvintes, eles são os pálidos reflexos do princípio átmico que nós temos dentro de nós. Mas pela prática espiritual, pela disciplina da espiritualidade, quando nós, caros ouvintes, não só lembrarmos diariamente da nossa alma, mas nos sentarmos durante muitos e muitos minutos por dia para desenvolver dentro de nós essas características, haverá aquele dia, caros ouvintes, que além do nosso corpo búdico, além do nosso corpo de intuições, que já terá sido uma coisa tão gloriosa, nós formaremos o nosso corpo átmico. E é o corpo átmico, caros ouvintes, que é verdadeiramente o Nirvana. Aqueles que o descreveram, caros ouvintes, descrevem o Nirvana como a luz de um relâmpago que dá o seu flash, o seu clarão, emana o seu poder, mas no Nirvana, caros ouvintes, nós habitamos essa luz permanentemente como se esse relâmpago estivesse congelado. Ali, caros ouvintes, não existe dúvida. Ali não existe erro, ali não existe pecado, não existe qualquer coisa contrária à lei de Deus, porque o veículo átmico é a própria expressão da vontade divina, e alguns poucos seres humanos desenvolveram esse corpo nessa nossa humanidade. Dentre esses 60 bilhões de egos e almas humanas que estão aqui se desenvolvendo, apenas algumas centenas chegaram nesse ponto, e são esses, caros ouvintes, que nós chamamos de mestres. E é neles, caros ouvintes, que nós colocamos a nossa confiança, nós botamos a nossa fé neles, nós cremos que eles possuem essa verdade, caros ouvintes. E, com certeza, eles querem nos ajudar a que nós mesmos demos esses passos e que nós possamos, nos desenvolvendo, ajudar outras pessoas. Então, nós temos o veículo mental abstrato, mas temos esse grande trabalho, ouvintes, de desenvolver o corpo búdico, o corpo intuicional e desenvolver o corpo átmico, o corpo da verdadeira vontade de Deus. E, por incrível que pareça, o corpo átmico se liga aqui com o nosso corpo físico. O corpo búdico se liga ao nosso corpo astral, assim como a mente concreta se liga com a mente abstrata. Então nós já temos as ferramentas, caros ouvintes. Precisamos apenas começar a caminhar e estar conscientes que dentro de nós existe algo que é eterno. Existe também uma dimensão que é imortal. Uma dimensão, a dimensão da nossa alma, que um dia entregará a nossa chispa divina, toda a informação, toda a experiência que nós tivermos amealhado durante essas 777 encarnações humanas. E a nós aqui embaixo, caros ouvintes, que somos mortais, que somos pó, e dentro de alguns instantes, de alguns minutos, de alguns meses, alguns anos, nós voltaremos à nossa origem, que é a matéria. A nós, caros ouvintes, só resta estarmos em consonância, em harmonia com esse processo e nos voltarmos para a nossa espiritualidade. E, infelizmente, caros ouvintes, pelo tempo, o nosso programa chega ao fim no dia de hoje. Aqui, realmente a serviço da espiritualidade de vocês, o programa Lux Esotérica, sempre irradiando essas informações, não para ensinar nada para ninguém, caros ouvintes, mas para que vocês se lembrem, caros ouvintes, que dentro de cada um de nós há a nossa natureza espiritual. Convidamos a vocês, ouvintes, participarem de mais uma vibração para encerrarmos esse trabalho. Fechemos os nossos olhos e vamos, caros ouvintes, uma vez mais estar em contato com a nossa chispa divina. Vamos nos concentrar no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco, uma vez mais visualizando lá dentro aquela chispa divina que brilha sobre o lótus no nosso coração. Que essa luz se manifeste, ilumine todo o nosso ser, se propague para fora, para além do nosso corpo, iluminando o nosso caminho. Vamos, caros ouvintes, nesse instante, procurar compreender, internalizar e realizar as palavras desse mantra do ser interno, que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade esteja sempre entre nós e que a bênção do Mestre, caros ouvintes, siga para os vossos corações, despertando cada vez mais, que as vossas mentes também possam ser iluminadas com essa bênção e que nós possamos estar aqui nas próximas ocasiões iluminados por esta vibração, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo para continuar esse trabalho de elevação espiritual de todos os seres humanos que acorrem aqui ao nosso pequeno e humilde trabalho. Então vamos deixar com vocês a programação musical interativa, totalmente democrática da Rádio Esotérica FM, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e que nós possamos estar aqui juntos uma vez mais nas próximas ocasiões desse programa. A todos enviamos um forte, um fraterno e caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.